Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina. Quero destino que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia, por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse e lamentasse não ter mais nenhum lamento, talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai que desgraça esta sorte que me assiste, ai mas que sorte eu viver tão desgraçada, na incerteza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Bem-vindos então a mais um Conversas de Esquina. Hoje começamos em português e hoje o nosso convidado não precisa de qualquer tipo de apresentação. Chama-se Ricardo Araújo Pereira. Muito boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Obrigado por ter aceito o convite das Conversas de Esquina. E vamos desde já começar com assuntos sérios. Costumam dizer que os gatos têm 7 vidas. Jorge Jesus, tem quantas vidas como treinador do Benfica? Epá, não sei. Eu devo dizer que, embora a minha fé esteja um pouco abalada devido aos acontecimentos do último ano e até do ano anterior, eu continuo a acreditar em Jesus. Quer dizer que eu gosto daquela. Eu gosto da ideia de futebol de rua transportado para a relva. E gosto que a equipa do Benfica esteja, para citar o treinador, a jogar. É isso, não é? É isso que a equipa faz, é jogar. E eu gosto muito mais de ver jogar do que de ver jogar. Acho até jogar um aborrecimento, mas eu só queria que a vivacidade do futebol de rua transportada para o relvado fosse acompanhada com a ratice do futebol de rua, por exemplo, dando uma boa sarrafada no Kelvin ainda no meio campo. Acho que isso teria sido muito útil. Mas arriscamos a ter um Benfica com o Jorge Jesus que joga como nunca, mas perde como sempre? Não, eu não quero, eu quero acreditar que não, que a gente vai jogar como nunca e ganhar como quase sempre foi assim, como sempre foi na história do Benfica, e pode ser que, espero não estar enganado, espero que a gente continue a jogar, aliás, e além disso a ganhar. Pergunto-lhe se há dois síndromes no Benfica, o primeiro de depois de Jorge Jesus mais nada e o síndrome de ir jogar ao Dragão. Eu espero que não haja, que nenhum dos dois. Era o que faltava, que uma instituição com 1904, 107 anos não conseguisse sobreviver a uma pessoa. A gente, o Benfica, continuou a seguir ao Eusébio se ter reformado, e portanto acho que não há ninguém que, a gente não pode dizer isso. Relativamente a ir ao Dragão, também me parece que não, essa é difícil, ir ao Dragão, todas as equipas têm dificuldade. E, portanto, eu espero que isso... A questão do Benfica é difícil para mim falar sobre isso porque é um tema do domínio do sagrado, não é? E portanto, a minha vida corre melhor quando o Benfica ganha. E às vezes eu sinto que é das poucas coisas que me estão a atrapalhar, que correm mal na minha vida, é muito aborrecido. Até porque é uma questão que tem esta importância, que é, eu, tirando duas ou três exceções, as maiores alegrias da minha vida foi o Benfica que me deu. E tirando uma exceção, as maiores tristezas também. E portanto a minha vida seria muito menos emocionante se não fosse o Benfica. E portanto, eu sei que isto parece absurdo para muita gente, mas é raro eu estar a pensar noutra coisa que não seja o Benfica. E como é que um benfiquista define aquelas semanas em que se teve um empate com o Estoril, uma derrota no Dragão aos 92 minutos e logo de seguida perde-se uma final europeia também aos 92 minutos? Certo. Como é que um benfiquista pode definir isto? É difícil, até porque a gente fica a reviver isso várias vezes. Eu dou sempre por mim a pensar que outras coisas é que podiam ter acontecido, que realidade alternativa é que podia ter. Enfim, eu comecei a... No final da final de Amsterdão, no fim do jogo, eu questionei um pouco o meu benfiquismo porque eu não estava tão aborrecido como pensava que ia estar. E depois percebi que a razão era, a jogar assim, o Benfica, eu acho que o Benfica fez um grande jogo nessa final, contra o campeão da Europa em título naquela altura. E eu achei, pareceu-me que a jogar assim nós não iríamos esperar outros 23 anos para ir a uma final europeia. E isso deu-me alguma tranquilidade naquela altura, porque achei que vamos ter mais ocasiões para lá estar, para estar ali e para ganhar, espero eu. Eu já vi o Benfica em 4 finais europeias e não ganhamos nenhuma, é verdade. Mas nunca vi o Benfica jogar numa final europeia, com exceção da primeira que eu vi, que foi a Taça UEFA do Eriksen. Mas jogar não só de igual para igual com o adversário, mas ainda superiorizar-se, que foi o que o Benfica fez com o Chelsea. Foi divertido aquilo, foi uma pena no fim. Falámos aqui da questão do Benfica, estamos a gravar no dia após a declaração de Cavaco Silva ao País, depois de uma semana e meia completamente louca. Tivemos a demissão de Vítor Gaspar, tivemos a demissão de Paulo Portas, mas depois não era uma demissão. Tivemos um Presidente da República que parecia que ia dar o sim a um novo governo PSD-CDS e chega à declaração ao País e afinal não é nada disso. O que é que falhou aqui a nós portugueses para perceber o que se passa? Não sei. Eu próprio não percebo. Não consigo entender. Até porque, repara, normalmente a gente ouve aquele discurso das pessoas na rua que têm algum fundo de verdade, que é, eles querem ir para o poleiro. E de repente há uma semana em que toda a gente se demite. Ou seja, eles querem sair do poleiro. E logo é logo um corte epistemológico bastante grande relativamente à opinião que a gente normalmente tem da classe política. E depois, entretanto, o Cavaco, que é um grande apreciador de estabilidade, oferecem-lhe uma solução e ele nem sequer, ele ignora, é como aquelas pessoas a quem a gente dá um presente no Natal e ele nem sequer desembrulha, põe aquilo para o lado e não, eu quero é outra coisa, que não se percebe bem o que é. Eu estive a ver as agências internacionais todas de notícias, cada uma diz uma coisa, Cavaco acha que sim, Cavaco acha que não, Cavaco acha que talvez, não se percebe nada, não se percebe o que é que ele... que é que ele quer. Mas porquê é que Cavaco terá rejeitado esta proposta PSD-CDS? Não gosta de Paulo Portas e não gosta de Passos Coelho? Não, isso acho que é óbvio que ele não gosta nem de um nem do outro. Portanto, o Passos Coelho era líder da Jota no tempo em que o Cavaco era primeiro-ministro, era líder do PSD, e acho que já desde essa altura que ele não achava muita graça ao Passos Coelho. E o Portas era diretor do Independente, portanto ninguém fez mais a vida negra ao Cavaco do que o Portas. Que ele não gosta de nenhum deles, isso é absolutamente, acho que é cristalino. Agora, propor um entendimento entre o PSD e o CDS e o PS, quando o PSD e o CDS, estamos em crise porque o PSD e o CDS não se entendem. Que ele ainda diz, não só se vão entender, como ainda mais o PS vai entender com os dois. Parece-me, sinceramente, chamar-lhe palhaço aqui há tempos, e pelo visto já pode-se, porque o Ministério Público permitiu. Mas eu acho que é mais, se eu tivesse que escolher uma profissão do circo, talvez contorcionista, ou malabarista até. Se calhar as duas coisas, aquelas contorcionistas que enquanto estão com a cabeça enfiada no próprio rabo, ainda conseguem fazer um número de manter as bolas todas no ar. Mas estamos destinados a ter um governo de iniciativa presidencial, algo que Cavaco Silva já disse que não queria ter. Sim, não sei. Falou-se ontem em Silva Peneda. Sim, ele diz iniciativa presidencial, pressuporia que o Presidente tem iniciativa, que é uma coisa que ele não tem tido ao longo dos mandatos todos de Presidente. Embora agora tenha tomado uma decisão. De facto, ele tomou uma iniciativa, só que ninguém a percebeu bem. E as pessoas que a perceberam, ou pelo menos eu que julgo entender o que é que ele está a pensar, acho que é impossível. Pá, Silva Peneda, de quem, pá, não sei, debaixo de que pedra é que saiu Silva Peneda, mas de repente Silva Peneda é uma... Eu sei que o Cavaco disse, atenção, é preciso aqui uma personalidade de reconhecido prestígio. Sim. Isso é uma frase um bocadinho dúbia, porque Cavaco Silva reconheceu o prestígio a Duarte Lima, porque era o líder parlamentar do PSD na altura dele. Reconheceu prestígio suficiente a Dias Loureiro para integrar o Conselho de Estado. Reconheceu prestígio a Oliveira e Costa para ser secretário de Estado no governo dele. E, portanto, eu não sei exatamente o que é que para Cavaco é reconhecido prestígio. Somos aquilo que mais temíamos, a Nova Grécia. Epá, não sei se não somos, não sei se neste momento a Grécia não está já a dizer, atenção, que nós não somos Portugal. Não sei se não se inverteu esse discurso. Não faço ideia. Epá, tento desligar a televisão. O meu sonho era hibernar até, sei lá, 2017 e depois acordar e as coisas estarem mais ou menos. Para dizer a verdade, eu nunca me lembro de Portugal não ter estado em crise. Sempre crise, sempre. Nunca me lembro de Portugal não ter estado em crise. Mas gostava que passássemos este período de profunda crise para apenas crise. Porque a crise em que vivemos até ao início desta profunda crise sabe-me arrepossados agora. Estamos destinados a ter um segundo resgate, sem qualquer tipo de dúvida. É possível. Há quem diga que já está a caminho. Eu tenho algum receio disso, porque no primeiro resgate nós fomos resgatados uma vez. Mas eu senti que tínhamos sido resgatados, mas o refém éramos nós na mesma. Continuávamos a ser reféns, só tínhamos mudado de sequestrador. Era a única diferença. Não era bem um resgate, era uma mudança de sequestrador. E como é que os portugueses vão acreditar agora nos políticos, na política, nos partidos, depois deste caso que certamente minou o resto de confiança que existia nas pessoas em relação à política portuguesa? Epá, eu acho que as pessoas... Não devemos subestimar a capacidade das pessoas acreditarem em coisas. Eu acabei de lhe dizer que acredito que o Benfica para o ano vai corrigir todos os erros que cometeu neste e, portanto, é fácil perceber que as pessoas acreditam em coisas que à primeira vista são impossíveis. Mas as pessoas dizem que estão fartas e depois assistem a tudo isto. Não pode haver aí o turn-off das pessoas em relação à política? Esse tal desligar de televisão que falou há um bocadinho. Sim, pode, e eu acho que isso até é perigoso, sabe? É mesmo perigoso a questão de dizermos isto, os partidos são todos iguais. Sim. E os políticos são todos iguais. Isso também é perigoso, não só porque é falso, mas porque tem uma implicação muito desagradável, que é se é tudo igual e se são todos iguais. Esse fenómeno favorece o aparecimento de populistas. E é certo que, enfim, esperamos nós, seja só de pouca dura. Por exemplo, em Itália, aquele movimento do Beppe Grillo, que é um movimento, que é uma coisa curiosa. Há muita gente que diz, não, lá está os humoristas no poder, o poder do humor, não tem rigorosamente nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o poder do humor, nem com o poder dos humoristas, nem nada. O Beppe Grillo obteve uma votação muito expressiva, não por causa dos argumentos que ele expôs às pessoas e pelo facto de ter conseguido persuadir as pessoas através do poder do humor, não foi isso. As pessoas votaram no Beppe Grillo como quem vota num chimpanzé. A mesma coisa aconteceu com o Tiririca. As pessoas votam, normalmente, quando um comediante se candidata, as pessoas votam nele, é um voto de protesto, as pessoas votam nele como símbolo da abjeção completa. O que as pessoas estão a dizer quando votam nesse tipo de movimento é: eu acho que o sistema é abjeto. E para demonstrar isso aos políticos do sistema, vou votar numa abjeção ainda maior, que é o humorista. Temos tido o azar de, quer dizer, quer o Tiririca, quer o Beppe Grillo, enfim, não são, digamos que não são o Chaplin. Mas, além disso, o movimento do Beppe Grillo era especialmente preocupante, porque é um movimento, aquilo chama-se Movimento 5 Estrelas, TM, é marca registada, sim, é marca registada do Beppe Grillo. Isso dá logo uma primeira nota da democracia interna do movimento, que é gravada, aliás, por causa do... Quando a gente percebe como é que aquilo funciona na internet e com uma democracia interna muito, muito frágil e deficiente, as próprias pessoas que estão ao lado do Beppe Grillo começaram a queixar-se disso. E, portanto, não tem nada a ver com aquela... coisa que as pessoas dizem do um humorista no poder, não tem nada a ver com isso. Falei numa questão interessante, a questão de Itália. Nessa altura, na altura das eleições italianas, depois desse resultado de Pepe Grillo, falou-se muito nas redes sociais de Ricardo Araújo Pereira e a função de primeiro-ministro. Conjugou-se muitas vezes estas duas questões. Como é que o Ricardo Araújo Pereira lida com a pressão, entre aspas, de algumas pessoas quererem que você fosse primeiro-ministro? Devo dizer que estou ali, estou a tomar conhecimento dessa pressão agora, porque eu não participo em redes sociais. Eu uso a internet apenas para assistir a cinema caseiro bom que há na internet. Mas não tenho Facebook, nem sequer percebo o Twitter. Aliás, eu olho para uma página de Twitter e não sei quem é que está a falar. Não percebo quem é que está a falar. Bom, e portanto não sabia. Mas quer dizer, isso lá está. É possível que a ideia dessas pessoas seja: epá, isto é tudo péssimo, por isso mais vale um palhaço. É capaz de ser. Lá está, é o que eu lhe digo. Não tem a ver com o facto dos argumentos serem mais persuasivos por serem ditos por um humorista. Tem a ver com isso, com a ideia que as pessoas têm do sistema ser de tal forma abjeto que preferem ter uma completa, a abjeção completa para fazer ver aos políticos do sistema aquilo a que se referem. É isso, acho que é isso. Mas o Ricardo recusaria algum cargo de nível político? Recusaria, com todo o gosto, sim, recusaria. Tiveram muita gente a dizer, muitas vezes a dizer, que nós vivíamos acima das nossas possibilidades. Mas eu acho que pessoalmente não. Eu recuso ser despromovido de humorista a primeiro-ministro, ou seja o que for. Não recuso essa despromoção. Eu acho que vivo à altura das minhas possibilidades. O Ricardo acha-se um líder de opinião? Pá, o que é que isso significa exatamente? Eu acho que... Eu não sei exatamente se isso... As pessoas têm do público às vezes uma ideia que me parece um bocadinho sobranceira. Há bocadinho falámos na questão do sagrado. Acha que alguma franja da sociedade portuguesa o coloca num pedestal? É pá, duvido. E é tal coisa, era o que eu estava a dizer. As pessoas têm uma ideia do público um bocado sobranceira. E a questão dos líderes de opinião, será que alguém... Eu duvido que alguém leia um texto que eu escreva e diga: cá está, é este ponto de vista que eu vou seguir a partir de agora. Duvido que isso seja assim. Eu não concebo escrever ou falar ou estar na televisão a atuar para vegetais. Eu duvido que as pessoas não estejam a pensar ou não tivessem pensado em nada antes de eu aparecer. Portanto, as pessoas estão num estado vegetativo, eu apareço e as pessoas dizem: ah, realmente, olha, cá está. Nunca tinha pensado no que este rapaz está a dizer. Vou agora passar a seguir o que ele diz. Duvido que isso seja assim. Muitas pessoas têm do público uma ideia de... É muito fácil de manobrar e tal. Eu tenho, sinceramente, eu nunca... Sempre tive a perspectiva de não olhar para o público achando que sou mais esperto do que ele. E o que no meu caso faz especial sentido, porque duvido que seja mais esperto do que alguém. Mas acho que isso... Repare, vou-lhe só dar um exemplo. Uma vez nós fizemos um programa que se chamava Gato Fedorento Esmiúça os Sufrágios. Nós gostamos muito de nomes que sejam absurdos e que, sobretudo, que fiquem mal quando a voz da grelha diz: já agora, a seguir ao telejornal, não perca Gato Fedorento Esmiúça. Uma coisa que fique mesmo, que soa estranho a seguir ao telejornal. E quando propusemos esse nome à SIC, houve uma senhora do marketing que disse: epá, esmiúça. Ninguém sabe o que é que quer dizer esmiúça. E nós fizemos fim-capé e o nome avançou. E, entretanto, esmiúça foi a palavra do ano em 2009. Foi escolhida, no final de 2009, foi escolhida como a palavra do ano. E há um dicionário online que se chama Priberan, dicionário da Porto, ou o que é. E a gente faz uma pesquisa e aparece não só o significado da palavra que a gente pesquisa, mas aparece também um gráfico com o número de vezes que essa palavra foi pesquisada nos últimos 27 meses, ou o que é. E a gente viu que a palavra esmiuçar tinha sido pesquisada 0 vezes durante os meses anteriores e tinha sido pesquisada 5 mil vezes ou 4 mil vezes no mês em que o programa foi para o ar. O que significa o seguinte: ou as pessoas sabem, ou se não sabem, passam a saber, vão procurar e passam a saber. É muito simples. É imaginar que o público é idiota. Eu tenho alguma dificuldade em fazer esse exercício. Porque este caso achou que é claríssimo. Quer dizer, eu não sei o que é que isto quer dizer. Então já agora deixa-me procurar. Pronto, acabou-se e está resolvido o problema. O Ricardo acha mais que faz pensar com aquilo que diz, com aquilo que escreve, do que outra coisa qualquer. Não, eu repare, eu tenho essa dificuldade relativamente ao discurso do fazer pensar. Eu acho que a questão é, normalmente, os humor, há uma espécie de pouco prestígio que o riso tem, podemos falar sobre isso mais à frente, mas é uma conversa chata e longa. Mas o riso tem pouco prestígio, acho eu. Acho que as pessoas... por exemplo, repara, a própria linguagem nos diz isso, quando a gente diz que ele é um senhor muito sério. Sério significa não só honesto, mas também significa circunspecto. Quando nós dizemos ele é um homem muito sério, não o imaginamos a rir, justamente porque a palavra sério tem esses dois significados. Não há razão nenhuma para uma pessoa que seja divertida não ser também honesta. Mas o certo é que a palavra que descreve a honestidade, uma das palavras que descreve a honestidade, é sério, que significa também circunspecto. Com isto não sei onde é que... Qual era a pergunta? Até tinha a ver com a questão a questão do fazer pensar. Já sei. Quando eu... às vezes isso choca-me especialmente, porque há pessoas que dizem, pois e tal, os humoristas, aquele humorista é mesmo bom, porque mais do que fazer rir faz pensar. E às vezes eu ouço até humoristas a dizerem isso, mais do que fazer rir eu quero fazer pensar. Eu não estou interessado em fazer pensar, no sentido em que, para já, devo dizer-lhe, isso é uma coisa que eu... É uma objeção que eu costumo colocar sempre, que é, eu não sabia que eram exclusivos. Fazer rir e fazer pensar eram duas coisas diferentes. Eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aliás, até me dá jeito para saber de que é que estou a rir. E a questão é, eu não concebo essa história de fazer pensar no sentido em que era aquilo que eu lhe dizia há pouco. Será? Eu não imagino que as pessoas estejam em casa em estado vegetativo, sem pensar em nada, e de repente eu apareço e elas, olha, pimba, comecei a pensar. Acho que as pessoas estão a pensar, sinceramente, as pessoas estão a pensar. O meu trabalho é fazê-las rir. E eu tenho muito respeito por esse trabalho. Até porque acho que é mais difícil do que fazer pensar. Portanto, para responder a sua pergunta, a minha ambição é mais elevada do que fazer pensar, é fazer rir. Fechando aqui o capítulo da política aqui na nossa entrevista, como é que o Ricardo Araújo Pereira define a política atual? Epá, é difícil definir, pelo menos com palavras que estejam num dicionário e que a gente possa utilizar a esta hora. Mas é difícil. Estamos a chegar a um nível de absurdo. Esquizofrenia? Não, em que às vezes há... Uma vez o Jon Stewart e o Stephen Colbert organizaram uma manifestação para restaurar a sanidade. Era assim que se chamava. E isso era uma coisa muito estranha. Porque normalmente o humorista está do lado da loucura, não está do lado da sanidade. O que acontece é que o mundo, e nós olhamos para isso, quer dizer, estas últimas duas semanas, nós olhamos para aquilo que se passa em Portugal e pensamos, o mundo está de pernas para o ar. Normalmente quem costuma colocar o mundo de pernas para o ar é o humorista. Ora, colocar o mundo de pernas para o ar agora significa pô-lo na maneira correta. E portanto é um trabalho especialmente, é diferente do habitual. O Ricardo Araújo Pereira sentiu alguma vez, ou percebeu, ou achava que o Gato Futurante iria ter o sucesso que tinha, tendo começado numa rúbrica do Perfeita Normal? Claro, não sei se estava à espera que eu lhe dissesse, sim, nós percebemos imediatamente desde o início, epá, não, como é evidente... Havia esse objetivo? Não, aquilo apanha-nos de surpresa a todos, como calcula, quer dizer, nós, o Zé Diogo e eu, porque o Miguel e o Tiago não aceitaram, porque a gente convidou-os logo à partida, começámos a fazer uma rubrica chamada... Sim, começou a chamar Gato Fedorento num programa chamado Perfeito Anormal. Ora, isto não é um início auspicioso. Digamos que não é uma coisa que a gente diga, cá está, é aqui que a gente vai carimbar o nosso passaporte para o estrelato. Ninguém acreditava que uma rubrica de 4 minutos num programa que ainda por cima tinha o nome de Perfeito Anormal... E era apresentado por Fernando Alvim, que é logo um contra. Sim. É logo mais Nuno Markle também. E agora, de repente o que aconteceu foi que a gente começou a ser radical, achava graça essa rubrica e depois convidou-nos para fazer um programa maior, nosso. Foi o que nós começamos a fazer. O programa, a SIC Radical tinha, não sei quanto é que tem agora, mas tinha um universo de 10 mil espectadores na altura. Só que as pessoas começaram a partilhar lá os vídeos através da internet, coisa que eu repudio, como lhe disse, já sabe para que é que eu uso a internet, que é para fins bem mais elevados do que esse. Mas as pessoas começaram a partilhar entre si vídeos do Gato Fedorento. Suponho eu, porque tudo é melhor do que trabalhar, não é? Uma pessoa está no escritório, olha, vê lá esta palhaçada. E é sempre mais agradável perder 5 minutos a ver isso do que, sei lá, preencher uma folha de cálculo. E pronto, e de repente começamos a perceber-nos na rua que alguma coisa tinha acontecido e que não era possível aquilo não ter extravasado os limites da SIC Radical, porque não... no universo de 10 mil espectadores aquilo não teria acontecido, as pessoas começarem a abordar-nos na rua e tal. Mas onde é que acha que se deu o clique para existir o Boom Gato Fedorento? Foi, eu acho que é isso, foi mas não houve um sketch específico? Falam? Talvez, sim, fala. Há alguns, há vários, quer dizer, cada pessoa tem os seus. Ao princípio era mais fácil identificar isso, por exemplo, eu ia ao Estádio da Luz, ia ver o Benfica e havia 10 gandulos que gritavam, falam. E depois começaram a gritar. Uns diziam falam, outros diziam que tu queres sair eu. E depois a coisa foi-se agravando e agora é uma polifonia, é um tecido de vozes muito bonito em que as pessoas elas dizem, pá, cada um diz o seu, diz a frase que lhe apetece. E há algumas que eu já não me lembro a que sketch é que pertencem. No outro dia há um tipo no Estádio da Luz que me vem dizer, eu sou Rastafari do sétimo dia. E eu pensei que era uma informação que ele me estava a dar. Não, aparentemente foi uma coisa que eu fiz numa michórdia, na rádio comercial. Falámos aí do Gato Fedorento na SIC Radical. Entretanto, o Gato Fedorento sai para a RTP, continua com o mesmo registro que tinha na SIC Radical, com mais alguns meios, mas as audiências, ao que parece, não foram bastante agradáveis. O que é que falhou nessa transição de... Não, eu devo dizer-lhe que a gente nunca teve nenhum problema com audiências. As audiências foram... Foram exatamente. Mas fosse isso na altura, foram boas até. Sim. Foram boas. O problema, acho eu, e isso verifica-se sempre que a gente passa de um canal para o outro e faz o programa que estava a fazer. Isso verifica-se sempre. E nós fazemos isso porque os nossos empregadores, porque as pessoas que nos contratam, nos pedem isso. A gente passou da SIC Radical para a RTP e a RTP disse-nos: a gente quer que vocês façam exatamente a mesma coisa. E nós fizemos. A questão é: o público está à espera de outra coisa. Quando a gente muda de canal, o público está à espera de outra coisa. Aconteceu o mesmo quando a gente mudou da RTP a fazer o disco, que é uma espécie de magazine, e passou para a SIC e foi fazer o mesmo programa por pedido da estação. E as pessoas não... A questão é essa, é quando a gente muda de canal, a gente tem de mudar de formato. Porque é essa a expectativa das pessoas, aparentemente. Isso, o facto, normalmente a gente não se preocupa muito ou quase nada com a expectativa das pessoas. Eu acho que nesse caso específico a gente deve preocupar-se, porque isso é um fator de ruído naquilo que as pessoas, na percepção que as pessoas têm do programa. Depois, na RTP, o programa passou para o disco, que é uma espécie de magazine. Exato. Mais comentário político. Acha que os Gato Fedorento foram os grandes impulsionadores do comentário político, com ironia, com humor, na sociedade portuguesa? Foram os grandes pioneiros? Não, eu não diria isso. Não. Eu não acho que sejamos pioneiros em nada. Eu acho que... O humor não se tornou um bocadinho mais refinado? Não, não diria isso. Sempre houve humor mais refinado e menos refinado. Sempre houve de tudo, acho eu. Ainda bem. Eu acho que na altura as pessoas diziam, e isso era assustador, as pessoas diziam, epá, vocês são os únicos que fazem oposição ao Sócrates é o Gato Fedorento. E muito mais tarde o diretor da RTP disse-nos que recebia mais telefonemas para saber qual era o alinhamento do Gato Fedorento do que para saber qual era o alinhamento do telejornal. Isso é muito assustador. É assustador que não só que as pessoas achem que nós é que fazemos oposição, como achar que há alguém preocupado no âmbito do poder político, alguém preocupado com que tipo de sketch é que vai aparecer em terceiro lugar no Gato Fedorento. Esta semana aconteceu uma coisa divertida, que foi ao julgamento do Tagus Parque. Não sei se sabe o que é aquela questão do Luís Figo. Sim, o Luís Figo, que terá recebido dinheiro para uma campanha publicitária que aparentemente nunca existiu, e portanto o que se diz é que ele recebeu dinheiro para apoiar o Sócrates. Para aquele canal moço. E isso configura evidentemente um caso de corrupção, exatamente, até porque o dinheiro é lá público ou semipúblico, ou seja o que for. E então os arguidos foram absolvidos, e uma juíza votou contra a absolvição. E um dos fundamentos que ela usa para... Num dos fundamentos, ela cita um sketch do Gato Fedorento, do tempo do disco, que é uma espécie de magazine, que é um sketch em que nós... É uma altura em que o Valentim Loureiro vai à televisão explicar todas as escutas em que aparece. E dá desculpas esfarrapadas para as escutas que a gente está a ouvir. Estava a fazer figas. Sim, exato. Não, porque eu... E então, só há uma única escuta que ele tem, é essa, que ele diz, não, eu estava a fazer figas, porque é realmente uma escuta à qual não é possível alegar que... Na qual não é possível alegar que estava a falar de outra coisa, em que ele diz, ouça, senhor árbitro, eu quero corrompê-lo e bem. E a juíza diz, não é preciso... Desculpem, isto acontece. Sempre que faço Valentim Loureiro. A juíza diz, não é preciso que uma escuta diga, ouça, eu quero corrompê-lo e bem. A gente tem que interpretar os indícios que lá estão. E isso é divertido, ela citar-nos. Vocês nunca gostaram ou tiveram prazer em ter esse, esse poder? Não, eu sinceramente, eu acho que essa é outra questão que eu acho que é muitas vezes abordada e deficientemente, acho eu, sobre o poder do humor. O poder do humor é quase nenhum, devo dizer-lhe. E ainda bem, ainda bem. Primeiro porque eu não ficaria... eu vim para isto para não ter responsabilidade nenhuma. Valoriza-se em demasia o humor em Portugal? Não, eu não diria isso. Eu não diria isso. Eu acho que... Eu não diria isso. O que eu digo é, normalmente, o poder político, por exemplo, ou as pessoas sérias, digamos, atribuem à comédia um poder superior àquele que ela tem. E isso também tem a ver com o desprestígio do riso. Ou seja, é uma coisa tão menor no entendimento das pessoas que o pequeno poder que ela possa ter, as pessoas dizem, pá, isto é um poder enorme. Percebe? Não sei se me faço entender. É o contraste entre a ideia que as pessoas fazem, o pouco prestígio que atribuem ao riso, contrasta com depois o poder, que eu acho que é diminuto, mas no entender dessas pessoas é enorme, porque vem de uma coisa que elas acham muito rasteira. E, portanto, eu vim para isto da comédia para não ter responsabilidade nenhuma. E, portanto, recuso que isto tenha um poder especial. E ainda bem, acho eu. Falamos agora da transição para a SIC, o Gato Futurino saiu da RTP para a SIC, fez o tal programa Os Miúça, Os Sufrágios, um programa diário que tinha como pano de fundo as eleições, mas num formato muito parecido com o Daily Show Estados Unidos. Tão parecido quanto a gente conseguiu. Nos Estados Unidos da América. A pergunta que eu lhe fazia era, há espaço em Portugal para haver um formato de programa Daily Show como existe com o Jon Stewart nos Estados Unidos? Repara. Eu não sei dizer-lhe sim ou não. Deixa-me só explicar-lhe o que é que as diferenças. O Jon Stewart faz um programa de 20 minutos. 20 minutos. De segunda a quinta. São 4 vezes por semana. Sexta-feira não dá. Não há, sim. Segunda a quinta, 20 minutos. Aquilo são 50 estados. 300 milhões de pessoas. Em cada estado há 2 ou 3 canais de televisão. Há uma cultura televisiva tão intensa que não há nenhuma declaração de um responsável, de um dirigente político que não esteja filmada. A cultura televisiva é tão grande, há televisões, há câmaras em todo o lado, às vezes até num comício um tipo está a dizer uma coisa que é só ali para os republicanos ouvirem ou para os democratas ouvirem, mas há um tipo com um telemóvel. Sim, exatamente. E, portanto... O material... e mais. Portanto, é de segunda à quinta, 20 minutos, tem esta matéria-prima e é escrito para aí por 30 guionistas. Não sei se já alguma vez experimentou fazer o exercício de parar a ficha técnica e contar as pessoas que lá estão. Nós fizemos o programa de segunda a sexta, durava 25 minutos ou meia hora por aí, e éramos os 4 que o escrevíamos a partir das 9 da manhã até às 9 da noite, atravessávamos a estrada a correr, íamos ser maquilhados ainda ofegantes... E depois íamos para o estúdio apresentar o que tínhamos escrito durante o dia todo e no dia seguinte começava outra vez tudo. Eu não quero dizer, ai, coitadinho, fiquei com as falangetas em chaga de escrever tanto. Não é isso, até porque eu sei que há profissões mais difíceis. Como, por exemplo, mineiros, que têm sempre a minha homenagem quando eu falo de profissões difíceis. Mas não é possível 4 pessoas escreverem e apresentarem um programa diário num país... em que, e aqui vamos falar da diferença de matéria-prima, que é, Portugal oferece 3 problemas a quem quer escrever um programa desse tipo. O primeiro problema é, muitas vezes não acontece nada. O segundo problema é, muitas vezes acontece sempre a mesma coisa, que é outra maneira de não acontecer nada. O Valentim Loureiro é Valentim Loureiro há 20 anos, e o Alberto João é a mesma coisa. O Cavaco está na política há... A gente olha para os Estados Unidos, e o Obama, há 10 anos ninguém sabia quem era o Obama. Ninguém fazia ideia nenhuma de quem era o Obama. E de repente ele é presidente dos Estados Unidos. Portanto, apesar de tudo, mesmo sabendo que há também uma classe política que não se renova assim tanto, eu acho que é capaz de haver uma renovação maior e uma rotatividade de protagonistas... E isso ajuda muito, porque eu já não tenho mais nada para dizer sobre o Alberto João Jardim. Depois, portanto, é ou não acontece nada, ou acontece sempre a mesma coisa, ou acontecem coisas que são muito mais engraçadas do que a gente estava, do que a gente conseguiria fazer. Portanto, ou é do 8 ou 80, ou, por exemplo, esta semana eu não teria sido capaz de inventar isto. Que um ministro que é basicamente quem define a política sai e diz: isto se calhar falhou. E ainda por cima falhou, todas as minhas medidas falharam. E eu sinto que devo sair porque não tenho apoio para continuar, ou seja, isto, tudo o que eu fiz fracassou. E ninguém me apoia. Bom, vou-me embora. A seguir diz um, este vai-se embora dizendo que falhou, então vamos apostar na continuidade, pondo a senhora que está atrás. E diz um terceiro, se é para apostar na continuidade, eu saio e é irrevogavelmente. E passado 2 dias, afinal não, afinal fico. E vem o Cavaco e diz, se calhar nem uma coisa nem outra, nem ficas nem vais. É assim um... E pronto, lá está, é o que eu lhe digo. É melhor que uma sitcom. É, exatamente, exatamente. Mas na questão, quando dizia que não acontece nada, acontece sempre o mesmo. É esse país em loop em que nós vivemos que impede muito esse formato. Eu também acho que é uma falta de... Também acho que há... Repare, os Estados Unidos têm 20 guionistas para escrever aquele programa e há outros 20 para escrever o Stephen Colbert e há outros 20 para escrever o Conan O'Brien e há outros 20... Isso não é possível aqui. Não é possível aqui. Não há matéria-prima também para isso. E por isso eu acho que um programa desses, quantas séries é que tem o Jon Stewart, há quantos anos é que aquilo está no ar seguido, e o Stephen Colbert a seguir, eu acho que não há, a gente consegue fazer isso durante 20 dias e depois para. Depois, na SIC, depois desses Missões Frágeis, veio o Zé Carlos na mesma... Não, foi antes, foi ao contrário. Foi o Zé Carlos antes, exatamente. Naquela sequência do Diesel, uma espécie de magazine, voltar novamente com o Zé Carlos, e falámos aí na questão das pessoas não quererem o mesmo tipo de formato. Sentiu aí que as pessoas estivessem algo cansadas do Gato Veterano? Porque vocês fazem uma gestão muito criteriosa da carreira. Não, repare, isso não se notou nas audiências. A gente tinha as audiências de tal maneira fortes que outros programas, até da TVI, que foram colocados para competir connosco, fracassaram. Isso não se notava nas audiências, mas eu percebia que a expectativa das pessoas era que, tendo nós mudado de canal, deveríamos ter mudado de formato. E isso gera ruído, por muito que aquilo que a gente estivesse a fazer fosse engraçado, isso gera ruído porque as pessoas, à partida, têm uma relativa má vontade relativamente àquilo. Eu lembro-me de haver, na altura... pessoas a dizerem, pois e tal, e pá, estava à espera de outra coisa e tal, e no fim, quando aquilo acabou, saiu o DVD e as pessoas disseram, se calhar merece ser visto porque não reparei nisto, não... Mas enfim, esse é um problema de facto, a gestão das expectativas das pessoas, lá está, normalmente nós não temos nenhuma... prudência desse ponto de vista, fazemos aquilo que achamos que devemos fazer, mas nesse ponto específico, na expectativa que as pessoas têm, quando a gente muda de canal ou quando a gente está muito tempo sem fazer uma coisa e volta, fazer a mesma coisa que a gente tinha feito, eu acho que isso não é producente. E falando agora em 2013, estamos em julho de 2013, vocês falam no regresso dos Gato Fedorento ou nessa gestão criteriosa de carreira, sentem-se muito colados à imagem da Mel? Não, a imagem do Mel não, isso é fatal, não é? É inevitável e não representa um problema. Acho eu que não, eu pelo menos nunca senti que representasse. As pessoas, lá está, mais uma vez, as pessoas não são parvas e sabem separar, sabem ver o que é publicidade e o que é um programa qualquer, e que uma coisa não tem a ver com a outra. Eu fiz um contrato de um ano com a Rádio Comercial para fazer uma rubrica chamada Michordia de Temáticas, e a reação das pessoas foi muitíssimo melhor do que eu merecia e do que esperava. E não há ninguém que diga, mas eu ainda agora acabei de ouvir um anúncio. As pessoas não separam isso, sabem separar. Eu sei que a publicidade tem esse risco, não é? Uma pessoa, porque aquilo implica um desgaste da imagem forte, como é evidente. A publicidade tem como objetivo persuadir as pessoas, e quanto mais vezes aquilo passar, mais hipóteses de persuadir. E, portanto, passar muitas vezes desgasta, claro. E nesse desgaste, vocês pensam duas vezes em fazer voltar o Gato Fedorento? Não é por causa disso. Eu acho que seria desgastante se a gente, além disso, e isso aconteceu, por exemplo, na altura dos Miúça, aquilo era um programa diário, no intervalo do programa entrava um anúncio em que nós estávamos, e a seguir eu saía dali e ainda ia para a rádio fazer o Governo Sombra, e às segundas ainda escrevia a Crónica da Visão, enquanto estava a fazer os Miúça, e às sextas ainda escrevia a Crónica da Bola. Nessa altura estava a fazer uma... era absurdo esse tipo de trabalho. E de exposição. Mas eu acho que, quer dizer, que seria perfeitamente... Sabe, eu... Quando eu era... Eu tinha 10 anos para aí. E eu gostava imenso do Herman, como é evidente. Eu tinha 10 anos quando começou o tal canal. Sim. Mas ainda antes do tal canal, eu achava, pá, aqui este Herman, isto é engraçadíssimo. E o que me acontecia era, o Herman aparecia pouco. E eu não percebia porquê. E às vezes eu esperava, assistia ao Natal dos Hospitais todo, que é uma experiência penosa, como toda a gente sabe, só porque sabia que o Herman havia de aparecer lá para o final e eu queria ver esse momento. Eu acho que essa ansiedade de querer ver uma pessoa é boa. Uma pessoa dizer, eu não posso ver este gajo, isso não... Eu acho que isso é prejudicial à carreira das pessoas. Pode ser, quando uma pessoa aparece muito e as pessoas dizem, está em alta... É preciso dosear isso, porque nós somos um programa, somos um país com 10 milhões de pessoas. Por exemplo, nos Miúça. Os Miúça nunca teve nenhum programa com menos de 1 milhão de espectadores. E houve 2 ou 3 programas que tiveram mais de 2 milhões de espectadores. Num país com 10 milhões, isso é uma audiência gigantesca. Ou seja, ainda por cima, sendo um programa diário, essa exposição permanente a um número elevadíssimo de pessoas, é evidente que as pessoas começam a fartar-se. E, portanto, fazer uma pausazinha, eu sei que desde 2009 a 2013 é uma pausazinha bastante grande, mas fazer uma pausa acho que é saudável. Uma das melhores qualidades que um humorista pode ter, ou alguém ligado à televisão, é saber gerir uma carreira. Eu acho que isso é interessante, sim, saber gerir uma carreira, não escolher, não apresentar o concurso errado, não tomar uma opção de carreira de entrar num programa que não é aquele que a gente quer fazer. Lá está, para mim é fácil falar neste sentido. Eu não sou uma pessoa da televisão, no sentido em que o Malato é uma pessoa da televisão, compreende? O Malato provavelmente tem de fazer aquilo que lhe põe à frente. Agora vais apresentar este programa à tarde. E ele diz, sim senhor, ele tem um contrato com a televisão, vai fazer isso. Agora vais apresentar esta gala, com certeza. Isso é legítimo, é a profissão dele, é aquela. Sim. A minha profissão não é exatamente aparecer na televisão. E portanto eu tenho essa escolha. Posso escolher aparecer agora, fazer o que eu quero, na altura em que eu quiser. Isso é acho que é uma vantagem. O que significa para si a palavra rádio? É um dos ossos do braço, desta parte entre a mão e o cotovelo. Estava à espera que eu dissesse outra. Não, vamos lá ver. Já tinha tido alguns. Eu fazia um programa na TSF, não é? Sim. Chamado Governo Sombra. Aquilo é uma coisa muito... Enfim, vou com mais 3 manfios para dentro de um estúdio, nós estávamos ali, na altura em que aquilo era só na rádio, era uma espécie de conversa de café gravada. Agora, quando o Pedro Ribeiro me convidou para ir fazer a Michordia de Temáticas na Comercial, eu recusei, que é o que eu... Normalmente é a resposta que eu dou a toda a gente que me convida para trabalhar. É não. Só que o Ribeiro foi muito persuasivo. Eu já tinha tido outros convites para fazer uma coisa daquele tipo e tinha recusado e as pessoas tinham aceitado com mais... conformado mais à minha resposta. O Pedro Ribeiro não, é impossível. E então eu disse-lhe, ainda por cima tenho a TSF, ele foi falar com a TSF e disse, vamos partilhar, está bem? Ele vem para cá de manhã e faz aí às 6 da tarde, está bem. Resolveu esse problema. Então eu comecei a deixar, não conseguir ter mais problemas para lhe apresentar. E começo a fazer aquilo e fui tão bem recebido na Comercial, que é a rádio mais ouvida do país, aliás. Isso causou-me uma surpresa grande, porque eu lembrava-me de escrever para o Herman na rádio também. Eu escrevia para o Herman na televisão e na rádio. E a gente... Não havia grande repercussão dos textos na rádio, porque ele estava numa rádio que não era muito ouvida. Estar na rádio mais ouvida do país, aquilo foi avassalador, mesmo para mim, que já tinha feito televisão e com audiências muito elevadas. As pessoas estão a caminho do trabalho, sintonizam aquela frequência e vivem aquilo. É uma experiência muito diferente da experiência da televisão. Eu não consigo exatamente explicar, mas há uma familiaridade das pessoas com a rádio que com a televisão não existe tanto, não é tão intensa. E, portanto, para mim foi muito surpreendente fazer aquilo e tive pena de... O Ribeiro fartou-se de me convidar para renovar o contrato. Pá, eu ao fim de 2 semanas já queria renovar o contrato. Eu comecei a prepará-lo 6 meses antes do fim, que não conseguiria fazer mais, que achava até que não seria bom fazer mais. ele convida-me todos os dias para eu voltar. E, mas eu tenho pena, porque de facto aquilo era divertido. É divertido, como lançar... Uma vez que... Há qualquer coisa aqui nesta experiência do microfone, de não vermos as pessoas que estão para as quais estamos a falar, de estar atrás de um arbusto e atirar uma bombinha de carnaval. É uma experiência parecida e isso é divertido. Sentiu-se parte da equipa das manhãs da comercial? Sentiu-se parte da família? Senti. Eles tiveram a gentileza de me acolher como se eu fizesse mesmo, como se fizesse sentido eu estar ali. E foi o Marco eu já conhecia, não é? Mas o Vasco, a Wanda, o Pedro, fizeram-me sentir de tal forma em casa, até demais, acho eu, porque houve uma altura em que eu distraí-me e disse a palavra começada por F. Sim. Está na internet. Exatamente. Isso significa que eu estava de tal forma em casa, sim, que me comporto como o Javarde que sou em casa. E dá mau resultado, como eles puderam constatar. Mas fui tão bem recebido pela equipa que foi realmente uma experiência muito boa. Durante a apresentação do livro da Mistória de Temáticas, numa das FNACs, isto já em dezembro do ano passado, falava que o processo de criação da Mistória de Temáticas era muito exaustivo e que normalmente deitava sem qualquer ideia, acordava às 6 da manhã, exato, escrevia a ideia e ia disparado para a rádio. Era mesmo assim? Uma das razões pelas quais eu não fiz mais é porque eu estava a tornar-me uma pessoa ainda mais desagradável do que eu sou quando... Obrigava-o a ter ideias. Não é só isso. A questão é... Eu começava a chorar assim que chegava à casa da rádio, começava a chorar que não tinha ideia nenhuma para o dia seguinte. E dá naquilo, eu já disse, não sei, já não tenho nada para dizer, não acontece nada, e essas coisas. E por volta das 10h30 ocorria-me, e se eu fizesse sobre isto? E ia-me deitar não muito convencido. E depois punha o despertador para as 6 da manhã... Escrevia o texto sobre isso. Às vezes, durante a noite, ocorriam-me coisas e eu ia apontando num caderninho. No dia seguinte, constatava que metade delas não faziam sentido nenhum. Uma vez eu tive uma ideia a dormir e apontei para fazer uma mixórdia e pensei, pá, que ideia genial, isto vai ser mesmo engraçado. E no dia seguinte, acordei e a ideia que eu tinha tido era dicionário almadense. Eu não sei o que é que isto quer dizer. Não faço a mínima ideia do que é. Mas eu estava encantado com esta ideia, estremunhada às 3 da manhã. Então o que acontecia? Portanto, levantava-me às 6, escrevia o texto até, sei lá, às 7h30. Tomava banho no instante e não sei o quê. Metia qualquer coisa, apanhava qualquer coisa da cozinha e ia comer pelo caminho. E chegava atrasado à rádio e fazia o texto. Era isso. E quando falamos de regresso de Gato Fedorento, vamos falar também do regresso de Ricardo Aruxo Pereira à rádio. Há a possibilidade da Mistória de Temáticas voltar na reentrada? Há sempre essa possibilidade, até porque a porta está aberta para que eu o faça. Sim. E também ficou porque o bichinho. Eu tive o bichinho, devo dizer, mas tomei uns comprimidos e matei-o. Saiu, sim, ele sai depois com o resto. Mas consegui matar esse. Agora, realmente aquilo é muito divertido. É muito divertido e fazê-lo com aquela equipa, mais ainda. Eles disseram todas as coisas que eu escrevi. Não houve uma única vez que o Vasco, por exemplo, dissesse: pá, oh Ricardo, queres mesmo que eu diga esta frase? Nunca houve a mínima reticência em dizer, se fosse o que fosse. E ainda por cima conseguem dizê-lo de uma forma natural. Sim. Sabe que às vezes nisto da rádio as pessoas começam a falar de uma forma que retira toda e qualquer naturalidade que possam ter. Ali não acontece isso. As pessoas ali falam como se estivessem a falar com outra pessoa. Acho que é o que as pessoas preferem ouvir do que ouvir essa espécie de robô que realmente... E até ri assim. Muito engraçado o que tu disseste. Pá, enfim, acho que isso prejudica bastante. No Governo Sombra faz um tipo de trabalho diferente de comentário político em rádio. Que prazer tira desse comentário político? Sempre gostou de falar de política? Atenção, eu faço comentário humorístico, é isso que eu faço. Comentário político faz o professor Marcelo. A diferença está no objetivo. O Sim. meu objetivo é fazer rir as pessoas. E agora, fazer rir as pessoas falando de política interessa-me, porque a política me interessa. Eu sempre tive interesse em política. Porque me interessam as coisas que estão à minha volta. Repare, eu acho que nunca fiz uma piada sobre a Fanny, por exemplo. E a razão é, pá, eu não tenho interesse na Fani, tenho muito, pá, peço desculpa, não tenho interesse, não vejo os programas em que ela participa, não tenho interesse nas coisas que ela diz, não é uma pessoa do meu, que faça parte do meu mundo, não, eu não tenho interesse nesse tipo de coisa. Agora, sobre aquilo que está a passar na vida política, eu nisso tenho interesse. Basicamente é isso, eu falo sobre os temas que me interessam e faço, apresento os meus pontos de vista sobre isso e basicamente faço humor sobre isso, sobre as coisas que me interessam. O Verne Sombra neste momento está na televisão, TV24. Achei que essa era a evolução necessária do programa ou ele podia ter-se mantido na rádio? Não, acho que podia ter-se mantido na rádio perfeitamente, senão não, aquilo... Mas houve mal, já nós recusámos, lá está, tínhamos recusado vários convites para ir para a televisão e de repente, por uma razão ou por outra, naquela altura e o convite específico que foi feito naquela altura, tudo o que rodeou o convite e as hipóteses que a gente tinha de o aceitar ou não, por uma razão ou por outra, o grupo, friso o grupo porque não é uma decisão tomada individualmente, é uma decisão da equipa, o grupo na altura achou que era capaz de ser divertido experimentar ter essa experiência televisiva. Acha que as pessoas... Foi muito difícil, devo dizer. Sim. Foi muito difícil para mim ao princípio. Eles até faziam pouco por eu ser a pessoa que tinha mais experiência em televisão e era a que estava mais desconfortável com aquilo. Porque, lá está, porque é uma experiência muito diferente. Fazer aquilo num estúdio de rádio, com os cotovelos em cima da mesa, vestido como eu quiser, a dizer coisas que tenho a sensação que ninguém está a ver porque estamos aqui só os três ou os quatro, no caso do Governo Sombra. E ir para um estúdio de televisão em que há câmaras a movimentarem-se com pessoas a operá-las lá por trás, que vão fazendo os seus barulhos conforme a gente vai falando, isso muda a experiência imediatamente. O facto do estúdio ter um pé alto gigantesco, os silêncios são muito mais pesados do que eram na rádio. Mas acha que as pessoas veem um Ricardo diferente quando está no Governo de Sombra ou um Ricardo diferente, por exemplo, no Gato Fedorento? Acha que as pessoas distinguem os dois Ricardos? Ah, vamos lá ver, basicamente é o mesmo, não é? Mas claro, mas estou a fazer coisas diferentes e de uma maneira diferente. As pessoas acho eu que as pessoas compreendem isso, compreendem que naquele programa estou a fazer comentário humorístico sobre política, não estou a fazer um sketch em que cai um braço. São coisas diferentes, mas embora seja a mesma pessoa, quase sempre sou a mesma pessoa. O Governo de Sombra tem prazo de validade? Epá, é possível que tenha. Sim. Acho que tem tudo, não é? Meu próprio sol. Acho que vai arrebentar, vai arrebentar fortemente num dia destes. Sim. Mas sim, acho que tem. Acho que é isso. Todas as coisas acabam. É possível que aquilo acabe também. Mas é um programa que lhe dá mais prazer do que qualquer outra coisa. Porque já se mantém no Governo de Sombra já há algum tempo. Sim, mas é também porque é uma coisa mais escondida, não é? Uma sim. coisa com menos visibilidade. E, portanto, eu não tenho que ter, não tenho que ter o prurido da gestão da... Epá, as pessoas já estão fartas. Não se coloca tanto, porque é uma coisa que tem uma audiência bastante mais reduzida, é um público especial, não é propriamente aparecer em horário nobre a seguir ao telejornal. E, portanto, eu acho que se aguenta mais tempo, sim. Ricardo, sente-se uma antivedeta? Epá... Não diria isso, nem vedeta nem antivedeta. Eu não lhe sei responder a essa pergunta. A gente sabe, quando nós os quatro do Gato Fedorento, para voltar ao início, quando estávamos a falar sobre aquilo, sobre de repente estamos num canal que tem um universo de 10 mil espectadores e a certa altura apercebemos que toda a gente nos conhece na rua e vamos editar o DVD do Gato Fedorento. E as pessoas da SIC Radical disseram-nos, epá, vocês não tenham ilusões com isto, isto não é como um livro, isto não vende muitos exemplares. O DVD mais vendido de sempre em Portugal foi o do Fernando Rocha, que vendeu 15 mil exemplares. O Herman tinha vendido 10 mil e a Conversa da Treta tinha vendido 10 mil também, e o Rocha tinha vendido 15 mil. E eles disseram-nos, epá, se vocês venderem 5 mil, nós, epá, já é uma satisfação enorme. E nós saímos do gabinete do diretor a dizer, nós também vamos vender 15 mil. E vendemos 65 mil. E a gente, foi aí que a gente começou a pensar, espera aí, há aqui qualquer coisa que não está bem. Porque não faz sentido um canal, nós estarmos num canal que tem 10 mil espectadores e haver 65 mil pessoas que compram um DVD. E foi isso. O fenómeno foi rápido, brutal, devo dizer. E isso contribuiu para... reforçar a coesão do grupo, no sentido em que nós os quatro somos os únicos que compreendem aquilo que aconteceu, ou que passaram pelo mesmo. É tipo ir à tropa, sabe? É tipo jantares da guerra colonial. Enfim, tirando o facto de ninguém nos ter dado um tiro. Mas, só para estabelecer aqui uma distância prudente da guerra colonial. Mas é isso, e depois, se calhar isso foi suficientemente rápido, e nós, lá está, também nós não tínhamos 19 anos. O facto de nós já não sermos umas crianças quando isso nos aconteceu, também acho que contribui para a gente não se deixar enganar por... Quer o sucesso, quer o fracasso, epá, nada disso significa muita coisa. E, portanto, quando uma pessoa tem 16 anos, pensa, ah... Eu vou à discoteca e toda a gente me conhece, e é possível, uma pessoa deixa-se encantar por isso. Há imensos jogadores de futebol ou estrelas dos Morangos com Açúcar que se deixam encantar por isso, e é normal que isso seja assim. Eu, se tivesse 16 anos também, se calhar também me acontecia a mesma coisa. Mais tarde, eu acho que isso já não é tanto assim. Falta um minuto e meio para terminarmos a nossa entrevista. Quem é o Ricardo Aruz Pereira? Epá, é um gajo. Normal. Embora as minhas filhas achem que eu sou ligeiramente anormal, já agora devo fazer essa confissão, mas é um gajo normal. Isso, sabe, às vezes as pessoas vêm-me perguntar coisas do género, vêm-me falar comigo como se eu tivesse um poder mágico que elas não têm, quando isso não existe de todo. As pessoas acham que, por exemplo, pessoas que gostam de comédia, gostam de textos humorísticos, por exemplo, e acham que eu tenho um poder mágico especial para os fazer, que elas infelizmente não têm, mas elas acham, pá, gostava de perceber melhor como é que é isso, e não é poder mágico especial nenhum. O que acontece é, eu gosto disso, eu interessei-me por isso desde pequeno, e fartei-me de praticar. Eu acho que essa é a única diferença. É, se uma pessoa se interessa por abrir caricas quando tem 4 anos e abre caricas durante a infância toda e a adolescência, quando chega à idade adulta, é dos melhores do mundo a abrir caricas. É a melhor frase que se pode ter no final destas conversas. Que ainda foi mais um programa aqui na Rádio Zero. Ricardo Aruz Pereira esteve no melhor programa das conversas de sábado à tarde. Voltamos para a semana. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau.